a flor do mamulengo. Ai, ai, me apaixonei por um boneco. E ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele, neco, e ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele, neco. Já tô com os nervos a flor do pano. Ai, ai, de desenganos vou ter um treco. E ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele, neco, e ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele, neco. Se no teatro eu não te atrago, né, que eu juro vou me esfarrapar. Não tem sentido viver sem teu bem, meu mamulengo. Se no teatro eu não te atrago, né, que eu juro vou me esfarrapar. Não tem sentido eu viver sem teu dengo, meu mamulengo. Sem anjinho e seus teclados. E ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele, neco, e ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele, neco.